A fechar 21. Quinn e Byerley nunca tinham estado sós frente a frente. No entanto, o visofone quase estabelecia uma situação similar. Na verdade, aceite literalmente a frase, talvez fosse correta. Mesmo que para cada um, o outro não passasse do modelo de luz e sombra de um banco de fotocélulas. Foi o primeiro que efetuou a chamada e iniciou o diálogo, sem qualquer cerimónia. Pensei que lhe agradaria saber que tenciono tornar público que usa um colete protetor contra as radiações Pennet. Ah, sim? Nesse caso, já o deve ter feito. Palpita-me que os nossos empreendedores representantes da imprensa há muito mantêm sob escuta as minhas várias linhas de comunicação. Sei que as do meu escritório estão cheias de furos. Razão pela qual me entrincheirei em casa nas últimas semanas. Quinn comprimiu levemente os lábios ante a aparente cordialidade do outro. Esta chamada encontra-se totalmente protegida. Na realidade, faço-a com um certo risco pessoal. É natural. Ninguém sabe que está por detrás desta campanha. Pelo menos oficialmente. Embora oficiosamente toda a gente esteja inteirada. Não me preocupo com isso. Uso, pois, um colete protetor? Suponho que o descobriu quando enviou o seu sicário com o aparelho emissor de radiações Pennet. Creio que se dá conta de que todo mundo estranhará, que não se atreva a enfrentar uma análise de raio-x. Não estranhará menos que você ou um seu enviado, se empreendesse uma invasão ilegal ao meu direito à privacidade. Duvido que isso pesasse muito na balança. É possível. As nossas campanhas são assaz simbólicas, não concorda? Assim preocupam pouco os direitos do cidadão individual. A mim preocupam muito. Não quero sujeitar-me à análise de raio-x, porque pretendo salvaguardar os meus direitos, por uma questão de princípio, tal como salvaguardarei os dos outros quando for eleito. Será, sem dúvida, um tema de discurso muito interessante. Mas ninguém acreditará. É um pouco pretencioso para corresponder à verdade. Mas deixemos isso de momento. Na outra noite, o pessoal da sua casa não estava completo. Em que sentido? Segundo as minhas informações, revelou Quinn, folheando uns papéis que se encontravam no campo do visofone, faltava uma pessoa, um inválido. Como você mesmo refere, um inválido, articulou Byerley em inflexão átona. Um tio idoso que vive comigo e se encontra temporariamente no campo há 2 meses. Necessidade urgente de repouso. Creio ser a expressão habitual nestes casos. Conta com a sua aprovação? É um seu professor? Uma espécie de cientista? Era advogado antes de ficar incapacitado. Agora dispõe de uma autorização do governo para se dedicar a investigações biofísicas num laboratório próprio e as autoridades acham-se devidamente informadas dos resultados obtidos. Trata-se de um trabalho de importância secundária. Mais um passatempo que outra coisa. Eu ajudo no que posso. E que sabe esse professor do fabrico de robôs? Não posso avaliar a extensão dos seus conhecimentos num campo que desconheço. Tem acesso aos cérebros positrónicos? Pergunto aos seus amigos da US Robots. Devem estar ao corrente. Não tardarei em inteirar-me. O seu professor inválido é o verdadeiro Stephen Byerley. E você, o robô da sua criação. Podemos prová-lo. Foi ele que participou no acidente de automóvel e não você. Haverá maneira de esquadrinhar os arquivos. Ah, sim? Então faça-o. Felicidades. Também podemos encontrar esse suposto lugar no campo e ver o que se nos deparará. Custa-me a crer. O sorriso de Byerley alargou-se. Infelizmente para si, o meu professor é um homem doente. E instalou-se no local de repouso. O seu direito à privacidade, como cidadão de responsabilidade adulta, é nessas circunstâncias maior que o de uma pessoa normal. Não conseguirá obter uma ordem judicial para o visitar sem uma causa justificada, Quinn. No entanto, serei o último em pedi-lo. Registou-se uma pausa e Quinn inclinou-se para a frente, pelo que a imagem do seu rosto se ampliou e as rugas da fronte tornaram-se visíveis. Por que insiste nisso? Não poderá ser eleito. Não poderei? Pensa que sim? Imagina que o facto de não tentar refutar a acusação de ser um robô, quando o pode fazer facilmente infringindo uma das três leis, terá um efeito diferente do de convencer as pessoas do contrário? A única coisa que verifico neste momento é que, de uma pessoa conhecida muito vagamente, um obscuro advogado metropolitano, me converti numa figura de projeção mundial. É um excelente publicitário, meu amigo. E você é um robô. Assim se diz, sem se provar. Foi suficientemente comprovado para o eleitorado. Nesse caso, tranquilize-se. A vitória será sua. Adeus, grunhiu com uma ponta de agressividade e desligou o visofone. Adeus, ecoou Byerley imperturbável para o ecrã em branco. Byerley trouxe de regresso o seu professor na semana anterior às eleições. O carro aéreo pousou rapidamente numa área obscura da cidade. Ficas aqui até depois das eleições, explicou ao inválido. É preferível que estejas afastado, se as coisas derem para o torto. Há perigo de violência? A voz rouca que torcia dolorosamente a boca disforme de John continha vestígios de preocupação. É o que ameaçam os fundamentalistas, pelo que suponho que sim. No sentido teórico, eles não têm um poder real. São simplesmente o fator perturbador contínuo, que a longo prazo talvez venha a causar distúrbios. Importas de ficar aqui? Por favor, não me sentirei descansado se tiver de me preocupar contigo. Sem dúvida que ficarei. Ninguém te conhece neste lugar? Ninguém. Tenho a certeza disso. E a tua saúde? Satisfatória. Não haverá problemas. Então, tenha cuidado contigo. E não te esqueças de ligar o televisor amanhã. Byerley apertou a mão deformada estendida para a sua. A meditação e o suspense enrugavam a fronte de Lenten. Tinha o nada invejável trabalho de exercer as funções de diretor da campanha de Byerley. Uma campanha que na realidade o não era. Com uma pessoa que se negava a revelar a sua estratégia e aceitar o que ele propunha. Não podes. Era a sua frase favorita, que se convertera na única. Já te repeti centenas de vezes que não podes, Steve. Precipitou-se para diante do delegado que folheava as páginas datilografadas do seu discurso. Deixa isso por um momento e presta atenção. Os fundamentalistas organizaram a multidão. Ninguém te vai escutar. O mais provável é que te apedrejem. Porque tens de discursar em público. Que há de mal numa gravação visual? Suponho que queres que ganhe as eleições, replicou Byerley placidamente. Ganhar as eleições? Não contes com isso. Procuro é salvar-te a vida. Mas não corre perigo. Ele diz que não corre perigo, bradou Lenten, dirigindo-se ao teto. Tornou a concentrar-se no delegado e continuou. Queres dizer que vais sair a essa varanda, diante de 50 mil chanfrados, para tentar convencê-los? De uma varanda como um ditador medieval? O outro consultou o relógio. Dentro de aproximadamente 5 minutos. Assim que as linhas da televisão estiverem livres. A réplica do diretor de campanha não era reproduzível. A multidão enchia uma área isolada da cidade. As árvores e as casas pareciam surgir de fundações de massa humana. E o resto do mundo observava através das ultra-ondas. Apesar de se tratar de eleições puramente locais, tinham uma audiência mundial. Baierley pensava nisso e sorria. Mas a multidão em si não suscitava sorrisos. Havia bandeiras e cartazes que exigiam todas as mudanças possíveis à sua suposta roboticidade. A atitude hostil crescia lenta e tangivelmente no ambiente. O começo do discurso não constituiu um êxito. Competia com os gritos irregulares da turba e os uivos da falange dos fundamentalistas que formavam ilhas agitadas entre a multidão. No entanto, Baierley exprimia-se devagar, impassível. Dentro, Lenten arrancava os cabelos, grunhia e esperava pelo derramamento de sangue. Produzira-se um pequeno rebuliço nas primeiras filas. Um cidadão magro, de olhos salientes e fato demasiado curto para os seus membros longos, empurrava para avançar. Um polícia acudiu com prontidão, embora tivesse dificuldade em abrir caminho. Baierley gesticulava com irritação para este último. O homem magro encontrava-se agora precisamente por baixo da varanda, porém as suas palavras não se ouviam, em virtude do ruído da multidão. Que diz? Baierley inclinou-se para a frente. Se quer fazer alguma pergunta legítima, responderei. Voltou-se para um dos guardas que o ladeavam. Traga-o cá cima. Registou-se tensão na assistência. Brotaram gritos de silêncio de diferentes pontos da massa humana e criou-se uma confusão total que se foi atenuando gradualmente. O homem magro, com as faces coradas e ofegantes, achava-se diante de Baierley, que inquiriu: quer perguntar-me alguma coisa? O interpelado olhou em silêncio por um momento e bradou em voz estrangulada: bata-me. Estendeu o queixo para a frente: bata-me. Já que diz que não é um robô, prove-o. Não pode agredir um ser humano, monstro. Estabeleceu-se um silêncio singular, bizarro, profundo, cortado finalmente por Baierley. Não tenho motivo algum para o agredir. Não pode. O outro começou a rir selvaticamente. Não quer. Você não é humano, mas um monstro de ficção. Ante estas palavras, Stephen Baierley, de lábios comprimidos, perante milhares de pessoas presentes e milhões que observavam através de receptores, moveu o punho cerrado para trás e atingiu sonoramente o desconhecido no queixo. O provocador caiu para trás, o rosto dominado por profunda surpresa. Lamento, proferiu Baierley. Levem-no e tratem-no. Quando terminar o discurso, quero falar com ele. Quando Susan Calvin, no seu posto de observação reservado, pôs o carro em movimento e se afastou, somente um repórter se recompusera do abalo o suficiente para correr atrás dela e gritar-lhe uma pergunta que não se ouviu. É humano? Disse ela por cima do ombro. O resto do discurso podia descrever-se como pronunciado, mas não escutado. Susan Calvin e Stephen Baierley voltaram a encontrar-se uma semana antes de ele prestar juramento para assumir as funções de presidente do município. Era tarde, passava da meia-noite. Não parece cansado, disse a psicóloga. Posso estar muito tempo sem dormir, replicou ele com um sorriso. Mas não diga nada ao Quinn. Pode estar descansado. A propósito, a história dele era interessante. Foi pena que você a deitasse a perder. Suponho que conhece a sua teoria? Em parte. Estava cheia de dramatismo. Stephen Baierley era um jovem advogado, orador convincente, grande idealista e com uma certa queda para a biofísica. A robótica interessa-lhe? Apenas nos seus aspectos legais. A este Stephen Baierley interessava. Mas ocorreu um acidente. A esposa morreu. E ele ainda ficou pior. Perdeu as pernas e a voz. O rosto converteu-se numa massa irreconhecível. E parte da mente torceu-se. Não quis submeter-se à cirurgia plástica. Retirou-se do mundo, pôs termo à carreira de advogado e apenas lhe restaram a inteligência e as mãos. Conseguiu obter cérebros positrónicos, inclusive um de certa complexidade, que tinha a enorme capacidade de emitir pareceres sobre problemas éticos, o que constituía função robótica superior desenvolvida até o momento. Construiu-lhe um corpo adequado para ser tudo o que ele teria sido e já não era. Lançou-o no mundo como Stephen Byerley e permaneceu nos bastidores como o velho e inválido professor que nunca viu nada. Infelizmente eu destruí tudo ao agredir um homem, salientou o presidente do município eleito. Os jornais dizem que o seu veredito oficial daquele momento foi que eu era humano, doutora Calvin. Como aconteceu? Importa-se de me revelar? Não pode ter sido por mera casualidade. Pois não. Quinn encarregou-se da parte mais pesada do trabalho. Os meus homens começaram a propagar o rumor de que eu nunca agredira uma pessoa. Era mesmo incapaz disso. E o facto de não o fazer ante uma provocação constituiria a prova inequívoca de que era um robô. Por conseguinte, preparei um discurso estúpido em público com todo o tipo de publicidade hostil. E quase inevitavelmente um imbecil mordeu o anzol. Em essência, foi aquilo a que chamam um expediente de advogado aldrabão. E a atmosfera artificial que se criara fez o resto do trabalho. Os efeitos emocionais garantiram a minha eleição, como se pretendia. Susan Calvin aqueceu com um movimento de cabeça. Vejo que se infiltra no meu campo, como aliás todos os políticos devem fazer, suponho. Mas lamento que tudo terminasse assim. Gosto dos robôs consideravelmente mais que dos seres humanos. Se se pudesse criar um capaz de ser um executivo civil, creio que exerceria o cargo da melhor maneira possível. Em obediência às leis da robótica, não poderia prejudicar as pessoas, exercer tirania, corrupção, estupidez ou preconceitos. E depois de prestar serviço, durante um período razoável, afastar-se-ia, apesar de imortal. Porque lhe seria impossível magoar os seres humanos, deixando-os inteirar-se de que os governava um robô. Sim, seria a situação ideal. Só que um robô pode falhar, devido à inerente insuficiência do seu cérebro. O cérebro positrónico nunca atingiu as complexidades do humano. Teria conselheiros. Também nenhum cérebro humano consegue governar sem assessores. Byerley olhou a interlocutora com uma expressão grave. Por que sorri, doutora Calvin? Porque a história de Quinn abarca tudo. Quer dizer que tem continuação? Alguma. Durante as 3 semanas que precederam as eleições, o Stephen Byerley, de quem Quinn falava, esse homem inválido encontrava-se no campo por um motivo misterioso. Regressou a tempo de ouvir o seu famoso discurso. Na verdade, o que ele fez uma vez, podia repeti-lo. Sobretudo se tivermos em conta que o segundo trabalho era muito simples, em comparação com o anterior. Receio não estar a acompanhar o seu raciocínio. A psicóloga levantou-se e alisou o vestido, claramente disposta a retirar-se. Antes, porém, acrescentou: há uma situação em que um robô pode agredir um ser humano sem infringir a primeira lei. Apenas uma. Como assim? Encaminhou-se para a porta enquanto proferia pausadamente: quando o agredido também é um robô. E exibiu um largo sorriso. Adeus, Sr. Byerley. Espero votar no senhor dentro de 5 anos, para coordenador. Devo dizer-lhe que me parece uma ideia muito forçada, redarguiu ele com uma risada divertida. E a porta fechou-se atrás de Susan Calvin.